moeda e ver qual a sorte que vai dar. Se o destino é muito forte, a moeda é um corte que dá pra morrer. Tu joga bola na caçapa, na rede, é peixe. Cadê as moedas, cadê as notas? Tá perdida a partida, o salário também. E nada bem, quando a sorte não vem. Nada, nada não, cai do céu. Cada mão, mundo lindo, os bicos. Caramuxa, chapéu atolado, pique, carapuça. Olho fechado, que dinheiro é que nem puta. Tu fica de calça curta. Brincadeira, quero poker, cadê a mesa? Que linda croupier me deu o pote, ó que beleza. A noite é 10 com valete, eu e a dama vira um rei. Às 4 da manhã, ela quer jogar que eu sei. Virou flash e um par, Royal Street Flash, ganhei. Não tô de brincadeira, quero poker, cadê a mesa? Que linda croupier me deu o pote, ó que beleza. A noite é 10 com valete, eu e a dama vira um rei. Às 4 da manhã, ela quer jogar que eu sei. Virou flash e um par, Royal Street Flash, ganhei. Gerações, gerações vão querer vencer toda vez. Gol demais, sim, é cada um por si. Aposta em já, se errar no jogo da vida trará mais vício. Passou, na partida pensou. Casinos roubam de quem? Fichas apostou. Mancha o dinheiro que escorre de sangue. Guiado pelo cão, cai em jogo do cara. Drama, deixou-se levar, vacilar na trama. O vício te engana. Já apostou em penhora e não a grana nas mãos. Deixou-se entregar a podridão, a bola da vez. Sorte é demais, bem. Mulheres só atraídas pelo que tem. Segue-se o tabu, melhor conferir. Quem vai sugerir, vai interferir. Se adquirir, tudo aos seus pés. Dinheiro aos seus pés. O mundo agora está aos seus pés. É o poder sem ter estresse. Mas se o dinheiro acabar, game over. Tô de brincadeira, quero poker, cadê a mesa? Que linda croupier me deu o pote, ó que beleza. A noite é 10 com valete, eu e a dama vira um rei. Às 4 da manhã, ela quer jogar que eu sei. Virou flash e um par, Royal Street Flash, ganhei. Não tô de brincadeira, quero poker, cadê a mesa? Que linda croupier me deu o pote, ó que beleza. A noite é 10 com valete, eu e a dama vira um rei. Às 4 da manhã, ela quer jogar que eu sei. Virou flash e um par, Royal Street Flash, ganhei. E se a vida é meia morte, a morte só vem pra quem viveu.